Bola 8, moleque. Marginal de quebrada, só no sapatinho, não quer saber de fofoca. Detesta ser povinho, champanhe, cerveja, vinho, ou pode ser um blackjack. Ouvir um som pesado e é um back, dois back, louco, mas não de pileque. Pet black se espanta, fantasma candomblé que faz defumação com a planta. Bola 8, se som é entorpecente, patino inconsciente. É som de valente, então. Pra todo ser vivente que tá na monotonia, é música envolvente pra quem tá na sintonia. A Babilônia ferve e os bruxos tão a milhão. Quem sonha, corre atrás do seu bilhão. Se é real ou ilusão, é melhor ficar atento. No ritmo do mundo viver, tem que ter talento. Nem tudo é cifrão na América capitalista. É nosso som ladrão, é nós que tá na pista. Então, quero é mais botar pra frente pra deixar o clima quente. O som já tá no pente pra virar a mente. Então, quero é mais botar pra frente pra deixar o clima quente. O som já tá no pente pra virar a mente. Então, quero é mais botar pra frente pra deixar o clima quente. O som já tá no pente pra virar a mente. Então, quero é mais botar pra frente pra deixar o clima quente. O som já tá no pente pra virar a mente. Então, olha a quebrada como tá no ritmo do mundão. Os homens é só despistar no ritmo do mundão. Olha ela como tá no ritmo do mundão. A mulher tá de matar no ritmo do mundão. Além do horizonte, no ritmo do mundão. Tabuão é ponte, no ritmo do mundão. Queima o skunk, no ritmo do mundão. É rap, sou funk, no ritmo do mundão. E o lado leste como tá no ritmo do mundão. O lado sul é nós que tá no ritmo do mundão. Os loucos pra representar no ritmo do mundão. Só linha de frente na fita no ritmo do mundão. No ritmo do mundão, Arame Records. No ritmo do mundão, é pra tacar fogo. No ritmo do mundão, mixtape o jogo. No ritmo do mundão, quero é mais botar pra frente pra deixar o clima quente. O som já tá no pente pra virar a mente. Então, quero é mais botar pra frente pra deixar o clima quente. O som já tá no pente pra virar a mente. Então, quero é mais botar pra frente pra deixar o clima quente. O som já tá no pente pra virar a mente. Então, quero é mais botar pra frente pra deixar o clima quente. O som já tá no pente pra virar a mente. Então, tem maluco que é triloco e não tá vendo nada. Só chapa um pouco e sua vida é só pancada. É triflex na balada, fora o atrativo. Perigo. E paga de pirado morto-vivo. É, mas tem louco que odeia desperdício. Saiu do sufoco, surtou, fugiu do hospício. Se livrou do vício, não é mais um dependente. E aprendeu a viver livremente. Então, é o chapa bolado no seu itinerante. Um negociante melhor do que assaltante. Sempre tramando o plano, olhando sempre mais à frente. Ganhando movimento de entra e sai de gente. Fechado com os parceiros, eles vão traçar o plano. Só tem chapa quente, só louco de miliano. De repente, num instante, a vida dá um salto. Mãos ao alto, isso aqui é um assalto, então. Quero é mais botar pra frente pra deixar o clima quente. O som já tá